passa devagar. Jeans. Só um tic-tac do relógio, me aqueço com seu lençol. Gostaria de saber onde você está. Hoje à noite você não vai acabar sozinha. Abraçar, tocar seus lábios, beijar, amar você. Não sabe o quanto eu esperei dormir com você hoje à noite. Mas o segredo ainda está comigo. Hoje à noite.